Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu gosto de futebol de 4 em 4 anos. Aqui é Carlos Voltor e eu vou pagar R$180 se o Brasil for Hexa. Aqui é o JP e ainda não entendi por que o Parreira não me convocou. Você sabe, Tucano? Um brincalhão. Aqui é o Tucano e eu tenho ranço de me apresentar desse jeito. Aqui é a Zagal e eu estou torcendo para a Espanha, só para variar. Vamos lá, vamos falar hoje em ritmo de futebol. Vamos falar de Copa do Mundo, futebol em geral, coisa que todos os nerds não entendem. Claro que não. Nós não entendemos absolutamente nada de futebol, já vamos adiantar que o papo vai ser completamente louco, sem rumo, né? Não, isso não é verdade, o JP e o Tucano entendem alguma coisa de futebol. Entendem de futebol? Alguma coisa? Sim, o João Paulo entende bastante. É, eu entendo pouco, eu só jogo muito. Então, se vocês querem economizar o tempo de vocês, podem dar stop agora e continuar suas vidas, ou então prepare-se. Vamos ouvir nossas caneladas. Canelada. Canelada. Vamos aos nossos e-mails. Sim. Vamos lembrar que os nerds podem fazer downloads de nosso show clicando em download. O download, o formato da Nerdcast é simples, MP3, você pode colocar no seu iPod ou no seu tocador genérico de MP3. E eu vou até dar uma dica, se você não tem um tocador genérico de MP3, muito menos um iPod, você pode clicar num banner que tem aí em cima. Estamos vendendo através do Submarino um MP3 player da JVC que grava. E que tem rádio. É excelente o negócio, cara. JVC é aquela marca, né? E agora é jabá na cara de todo mundo. Vamos vender. Chega! Vamos ganhar dinheiro com essa porra. Esse site vai virar um macacão de Fórmula 1, cara. Ai, ai, muito bom. Você pode também assinar o Nerdcast no seu iTunes para que você possa sincronizar com seu iPod. Rapidamente siga as instruções ali na coluna da direita no site jovemnerd.com.br. Assine no iTunes, tem um botãozinho ali, clica ali e segue as instruções. Facílimo. Vamos lá? Vozinhas de pendeio? Thiago, 21 anos, Jundiaí, São Paulo. Ouvindo pela segunda vez o nerd que fala sobre terror, o Nerdcast, ele quer dizer, que fala sobre terror, percebi que vocês, não sabiam o nome da coleção que o Stephen King está lançando no Brasil. A coleção chama Torre Negra. E na minha opinião, opinião de Thiago, de Jundiaí, 21 anos, o livro é simplesmente fantástico. Estou no fim do quarto volume e digo que vale a pena ler. Isso, não só ele, mas vários outros nerds mandaram essa dica que a gente não sabe, não lembrava o nome, e falaram, Torre Negra, muito bom, muito bom. A maioria disse que é bom. Um ou outro disse que não gostou muito e parou de ler. Olá, Thiago Rafael, de Jundiaí, São Paulo também. Aliás, peraí, é o mesmo? É o mesmo cara? Aí, o cara, ele usou um nome composto na segunda vez e pegou um jovem nerd. Canelada, amiga. Então tá bom, ele ganhou. Eu vou ler o outro e-mail dele. Estou escrevendo para sugerir um Nerdcast sobre a história de vocês. Sim, a história do Jovem Nerd. Ouço vocês, sempre gosto muito e admiro demais o trabalho de vocês. Acho que não só eu, como vários nerds, sou curioso para saber como surgiu a ideia do programa e do site. Ah, eu explico rapidinho, olha. Eu tinha um blog, Amazing Pixel, depois criou-se o blog Jovem Nerd, depois o Jovem Nerd desistiu de tudo, voltou, criamos uma empresa e somos milionários fazendo isso por hobby. Você chegou no futuro, né? Um pouco. Podemos fazer um dia um Nerdcast entrevistando a nós mesmos? Sim, né? Mas era interessante. Boa sugestão de Thiago Chacal. Ou então a gente pode fazer até o seguinte. Algum pega um nerd aí, nosso leitor, e ele formula uma entrevista e nós somos entrevistados. Isso é uma coisa interessante que o Thiago Chacal fez, que poucos nerds fazem, que é dar sugestões para Nerdcast, né, cara? Porque... Não, eles têm mandado agora, eles têm mandado. Eles, essa leva, eles mandaram bastante, só que não dá pra ler tudo. Mas... Sim, mas é bom vocês mandarem sugestões. É verdade, daqui a pouco a gente vai estar sabendo mais o que falar. Outro paulista, Fernando, 27 anos, tem uma pergunta. Vocês não acham que os nerds estão em extinção? Afinal, o pessoalzinho mais novo, os que nasceram na década de 90, não são tão nerds como nós. E por fim, vocês são realmente muito bons, eu gostaria... Ah, agora. Ele quer participar de um Nerdcast. Tá bom, entra na fila. Eu não sei, cara, se os nerds... Eu não sei dizer se eles estão... Eu também não sei dizer. Acabando, eu acho que isso é uma mutação. Na verdade. É, exatamente. A Amanda, sobrinha jovem nerd, minha filha, ela é uma nerd mangá. Yellow Fever, né? Yellow Fever, exatamente. É um novo tipo de nerd, que na nossa época era uma coisa mais difícil de acontecer. Sim. Vamos lá. Leonardo Cruz Silva, Andirá, Paraná, um camponês, entre parênteses aqui, 16 anos. Como vocês odeiam elogios, vão todos pro inferno. Aí, é excelente. Não. Mas eu acho excelente, cara. Cara, viu o que você fez? Vão todos pro inferno. Cara, você está intimidando os leitores, cara. Mas estou intimidando, vocês não estão vendo que hoje nós estamos até mais mansos, pegando leve com as críticas. Bom, então vamos lá. Queria dar um adendo que vocês lembram o pânico nos primórdios, antes deles ganharem dinheiro. Mano, que bom, eu me sinto lisonjeado, eu gosto muito do pânico, eu ouço desde que aquela bagaça começou. E um dia esperamos chegar onde eles chegaram, né? Muito dinheiro no bolso. Sim. Aí podem chamar a gente do que quiser, meu querido. Vocês podem me chamar de Suzy, se vocês gostarem. Ok. Isso é do Snatch. Snatch, né? Muito bom. E aí ele continua assim, existe vida nerd ao sul do Brasil, que nós perguntamos, né? Cadê os nerds do sul? Não exatamente nerd, porque eu não sou aquela caixa de nerds que não aceitam que são nerds. Eu diria que ser nerd é o meu hobby. Ok, você é nerdaço. É. Bom, né? Aliás, a gente recebeu vários e-mails do sul. Muito obrigado aos nerds. Bem, a canelada de vocês é sobre Tolkien. Vocês disseram que o Senhor dos Anéis é o livro mais vendido depois da Bíblia, o que não é verdade. O Senhor dos Anéis é apenas o segundo mais vendido na Inglaterra, não no mundo. É, não sei, ele tá dizendo, a gente diz, minha palavra contra a sua. Bom, e ele, rapidinho, ele queria contar uma historinha, uma pérola de RPG. Não, nada de historinha, o e-mail do cara já está enorme. Daniel Barbieri, 27 anos, Tatuapé, São Paulo, SP. Aê, galera, mundo bom esse Nerdcast sobre velho. Agora, terror mesmo. Tudo bem, vamos ser animados e... É um canal de comunicação com os nerds, nós temos que ser legais. Aí, galera, muito bom esse Nerdcast sobre filmes de terror. Agora, terror mesmo, esse tal de Blue Hand falando. Fala pra ele operar a fimose da língua, quais. Ai, ai, coitado do Blue Hand, cara. É porque vocês, ouvintes, não viram o Blue Hand, cara. Vocês só ouviram. O Blue Hand, ele é o Nerd Geek personificado, cara. É a personificação, cara, do Nerd Geek. Vocês não têm noção do que é. Bermuda no peito, óculos redondo, cara, tudo. Impressionante. Magrinho, né, cara? É o Nerd Geek total, cara. Então vamos lá. Pietro Botelho, 23 anos, do Brooklyn, São Paulo. Eu gosto de desenho japonês, meio tipo seus anéis, videogames e miniaturas. Mas em compensação, já dei muita luxação e matou-me em branquelo quatro olhos. Ah, eu também pego mulher pacas. Sou bonito e forte. Não sou nerd, em letra em caixa alta. Mesmo assim, não perco os nerdcasts. Qual é o meu diagnóstico? Você é um mentiroso. A gente chama de mitomania com esse tipo de gente. Cícero, 26 anos, Curitiba. Minha sugestão para um nerdcast seria... Olha, várias sugestões. Seria uma discussão sobre o universo expandido do Star Wars. Principalmente os livros e quadrinhos. Sempre vejo os quadrinhos do Star Wars para vender e fico pensando. Será que é bom? Será que não é? É da República Velha? É do Império? Etc, etc, etc. Eu acho uma boa sugestão. Um dia podemos fazer. Sim. Ou não. Vou fazer vários. Sim, com certeza. Wilson de Oliveira, 32 anos, Piracicaba, São Paulo. Tá de paulistas. São Paulo é concentração nerd absurda. É verdade, né? Vocês estão de parabéns pelo Nerdcast, é ótimo, os assuntos abordados, super interessantes e nerds pra caralho. Sobre o Nerdcast dos Fortões de Cinema, eu soube por fontes sólidas que uma das primeiras... Fontes sólidas? Fortões? Será que é um trocadilho? Uma das primeiras aparições do Van Damme no cinema foi no filme Predador, como o próprio Predador. Mas, devido por divergências criativas com o diretor, o nome dele foi excluído dos créditos finais. Olha, eu conheço essa história, eu conheço a lenda do Van Damme. Eu sei exatamente o que aconteceu. Diga. Van Damme estava fazendo realmente Predador, só que na época que ele estava filmando Predador, né, ele era um dublê lá. Impossível, ele assinou o contrato pra fazer... Como é que era o nome daqui do comitê? Grande Dragão Branco. E ele não podia... Então, o que ele fez? Ele começou a fingir que estava doente, direto, pra ser dispensado a filmagem de Predador. Por isso que ele não tá fazendo os créditos, porque ele fez uma cena lá dele só. O resto ele... Cara, você já viu o tamanho do Van Damme? Tem 1,50m, cara. Cara, você já viu o tamanho do Tom Cruise e do Stallone? Ele parece mais alto. O cara é usado numa cena agachado na árvore. O Predador é gigante, cara. O Predador é enorme, é o tamanho do Schwarzenegger. Bem, a certeza que a gente nunca vai ter é se a gente tivesse visto o Predador fazendo espacate, nós poderíamos ter certeza que era o Van Damme. Como nós não vimos essa cena, infelizmente. Nunca vamos saber, na verdade, mas a versão que eu conheço é essa. Lalinha, 25 anos, Toronto, Canadá. Ouço Nerdcast, mas nem sei porquê. Acho que é pra sentir o calor e... agora. Minha opinião sobre vocês é que vocês se acham. Vocês começaram na humildade, um Nerdcast curto, engraçado, até que vocês começaram a fazer sucesso e parece que isso subiu a cabeça de vocês. Não é verdade, a gente está fazendo coisas com qualidade, né? Os nossos primeiros Nerdcasts eram curtos e tal, porque a gente não tinha experiência nenhuma, a gente está ficando melhor nos Nerdcasts, estamos ficando mais ágeis, estamos... Tá aprendendo, né? A gente vai aprendendo. É isso, nós estamos colocando musiquinhas e tal, eu considero que nós estamos melhorando e se você não acha, dane-se. Vocês esculacham quem manda e-mail pra vocês, isso é mentira, eu não faço isso. Agora vocês leem com aquela vozinha horrível e ainda por cima os Nerdcasts... Agora demora muito, você já falou isso. Vocês ficam enchendo de efeitos sonoros, whatever, pra você. Próximo e-mail. Ela não gostou de que demora muito. Ela não gostou do que demora? Eu não gosto do Nerdcast. Não gostou de efeitos sonoros, não é? É com a graça. A gente vai fazer um Nerdcast sem efeitos. Vamos fazer um sem nada. Sem música, sem vinheta, sem efeito. É horrível. Né? Não, vamos fazer um. Vamos fazer o próximo Nerdcast sem ciência da Copa do Mundo? Não. A gente vai fazer 10 minutos sem efeito nenhum. Não, tá bom, pode ser, 10 minutos. Vamos lá. Último e-mail, Guilherme Moiano, 24 anos, Praia Grande, em algum lugar, porque deve existir 1 milhão de Praia Grande, assim como existe 1 milhão de Cachoeiras Velhas de Noiva, não dá pra saber. Eu gostaria de dar-lhes os parabéns por mais um excelente Jovem Cast, etc e tal. Ficou muito bom. Deixa um comentário a fazer com respeito ao excelente Azaghal, viu? Percebeu, né? Que realmente anda pegando pesado com os ouvintes. Mas como disse o Marabad, nós não o conhecemos e tem razão. Por isso mesmo é que ele poderia ter um pouco mais de consideração, porque é muito legal quando ele comenta algo debochado sobre os assuntos em pautas, por exemplo, o modo como ele falou sobre o filme A Força Sinistra. Mas o efeito não é o mesmo quando ele comenta sobre nós, ouvintes. Vocês poderiam se dar conta que o Jovem Nerd vem crescendo cada vez mais, atingindo um número cada vez maior de ouvintes. E muito disso vem por indicação. E muitas pessoas que indicamos podem não gostar do modo como o Azaghal fala a respeito dos ouvintes. Se vocês querem continuar crescendo, devem lembrar que é excelente lição vinda do tiozinho. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não que o Azaghal deva mudar. Realmente ele deve continuar zoando os assuntos como ele sempre faz, e é porque é muito engraçado. Aí ele botou entre parênteses aqui: quem se chama Rambo? Quem se chama Kit Latura? Foi muito engraçado o nosso Nerdcast passado. Ele só deve ter um pouco mais de consideração com os ouvintes. Continuo torcendo para o sucesso de vocês e aguardo o Jovem Cast do Lost. Eu vou repensar minha posição em relação aos nerds. Os nerds gostam muito de você, mas é que você às vezes... Eu vou passar o diálogo de forma silenciosa, então. Mas olha só, é bom, porque essa parte da leitura dos e-mails é a nossa comunicação com os ouvintes. E é bom, gente. A gente tá lendo o que eles estão dizendo pra gente, né? E a gente tá comentando, ou seja, é uma comunicação bilateral. Sim, vão todos para o inferno. Muito bem, começamos a falar de futebol. Alguém tem alguma coisa pra falar de futebol relevante? Bom, novamente dizer que até agora eu tô aqui, pô, num dilema de por que que eu não tô lá junto com eles, né, cara? Ainda mais depois do corte do último jogador, eu fiquei aqui cheio de esperança de ser lembrado pelo professor Barreira, mas novamente frustrado. Foi o Edmilson. Oi, Demil! Então, convoca um tal de mineiro, pô, eu aqui, cheio de gás. O último jogador cortado que me fez alguma coisa no Brasil foi o Romário. Depois que ele foi cortado, meu amigo, nunca mais. Mas o Romário tinha a menor condição de jogar. Que? Como não, cara? Não tinha condição de jogar. Ele tava machucado. Cara, o Romário tinha que ter ido na Copa. Ele só tentou. Questão de gratidão. Lógico, ganhou nas costas. Não, mas ele foi em 98. Não, mas... Na verdade, quem ganhou a Copa de 94 foi André de Oliveira. Como assim? A amante que o Romário levou pra Copa. Foi isso que deu gás, né, pro menino. Depois ela se envolveu com o tal de Alexandre Frota, é mole? Nossa. Bom, nessa tua teoria, então, quem perdeu a Copa de 98 foi a Suzana Werner. O Ronaldinho teve aquele ataque todo lá. Não só ela, como também o Pedro Bial. O Ronaldinho teve aquele ataque tudo porque ele tava assistindo algum episódio de Pokémon? Não, porque o Pedro Bial tava pegando a Suzana Werner mesmo. Mas que teve um piti, foi isso? Sei que o Bebeto falou quando chegou no Brasil que um dia as pessoas iam saber a verdade sobre a Copa. Olha só, vamos botar uma regra nesse Nerdcast e vamos fazer o seguinte. Vamos evitar falar o nome desse indivíduo, Bebeto. Eu concordo em número, gênero e grau. Por quê? Pô, o cara, pô, é o mais detestado da história, né, pô? O cara é um imbecil total, pô. Mas por que imbecil? Tipo, eu tenho até uma passagem. Bebeto hoje. Quem que gosta? Eu tenho até uma passagem pra contar do Bebeto, que foi quando eu trabalhava em Minas. Uma vez por mês eu ia pra Belo Horizonte, a gente tinha umas reuniões lá. Tava lá na reunião, lembrei que esqueci um papel importante no meu quarto. A gente ficava num puto hotel lá em Belo Horizonte. Aí saí da sala, fui buscar um negócio rapidinho, chamei o elevador. Quando abre a porta do elevador, dou de cara com o Bebeto. Ele tava dentro do elevador. Olhei pra ele assim e falei: não vou, vai nessa, meu amigo. Não entrei no elevador, não entrei no elevador. Não acredito, cara. Ai, meu Deus. Fala aí, em Copa, hotel, você que está em Orlando. É, o JP está em Orlando, Estados Unidos. Como está aí? O pessoal está eufórico, são bandeiras para todos os lados, as ruas estão pintadas. O que está acontecendo em Orlando em relação à Copa do Mundo? Um clima extraordinário, por vários motivos. O último é a Copa do Mundo, né? Ninguém sabe que vai acontecer nada aqui. apesar dos jornais e da ESPN tentar fazer uma propaganda, mas de qualquer jeito ninguém tá nem aí, a não ser a grande comunidade hispânica que tem aqui, né, que o pessoal gosta e tal. Eles devem aproveitar essa Copa do Mundo pra deportar uma porrada de gente, né, cara? Porque nem que se junta pra ver o jogo, cara. Jogo do México, eles só ficam rastreando. É batida pra tudo quanto é lado, né? Isso é igual aquela teoria de que a melhor maneira de acabar com o crime no Rio de Janeiro é, pô, cercar a torcida do Flamengo na saída do Maracanã. Tem essa piadinha aqui em São Paulo com a torcida do Corinthians. Inclusive, falaram que tudo começou, o negócio com o PCC, uma semana antes. Começou no Pacaembu e se estendeu aos presídios. Se estendeu aos presídios. Vamos dar um certo rumo a esse papo louco. Não, deixa eu só falar uma coisa, Zagão. À vontade. Eu estava discutindo com o João Paulo outro dia sobre a decadência no futebol. O pessoal fala que é a cartolagem, que os jogadores ganham demais. A gente chegou à conclusão que são os nomes duplos que são os culpados pela decadência do futebol. Antigamente, é um nome... Todos os melhores. Pelé, Zico, Garrincha, Careca, Zito, Tostão. Só tinha, porra, olha os nomes. Birubiru, Bobô, Tupanzinho. Futebol lindo, alegria, né? Agora você pega Diego Souza, Thiago Gomes, Leonardo Silvas, Júlio César. Ricardo Afonso. Puta que... Não, chega o cúmulo de ter um cara que chama Rubens Cardoso. Isso é nome de jurado de show de calouros. Acho que um dos piores nomes que tem hoje em dia tem aquele Wagner Love, que tava no Palmeiras também. Valdir Papel, meu Deus. Valdir Papel. Valdir Papel. Que jogava com grafite, né? Não, Ronaldinho Fenômeno é um dos melhores apelidos que já teve. É, porque o cara é um fenômeno, o cara não joga futebol, o cara é um fenômeno. E ganha fortuna, não, né, cara? Eu não sei de onde tirou, e aí ele joga futebol. O cara tá assim machucado, cara. Agora tá com bolha nas patas porque a chuteira, a ferradura tava apertada. Deixa eu te falar um negócio do Ronaldo. Diga. Ele é gato. Em 2002. Ele é gato, o Ronaldo é gato. Ele tem 2 anos a mais do que o nego fala. Ele é gato, mas. Como assim, cara? É, ele diz que tem uma certa idade, então todo mundo acha que ele tem, sei lá, 29. Ele não tem 29, ele tem 2 anos a mais, ele tem 31. Isso tá de sacanagem. É mentira, não é? Ele é gato. Quem? Não, ele é gato. O fenômeno? O fenômeno. O fenômeno. Não, se tu falar que o Kaká é gato, tudo bem, mas o fenômeno não. Que horror, cara. Onde é que vai esse papo? Meu Deus, bem amigos da Rede Globo. O Fluminense saiu, ele caiu. Meu Deus. Ou ele vomitou, ele está vomitando já com esse papo maluco. Não, vamos mas... falar de Copa do Mundo! Copa do Mundo! Ai, tá em 2002, bom. O cara tinha voltado de uma cirurgia aliás, de duas, né? E todo mundo falou, ele nunca mais vai jogar a mesma coisa. Ele nunca mais vai ser um bom jogador. É besteira levar ele pra Copa. Desde 78, todos os artilheiros da Copa fizeram 6 gols pra ser artilheiro. Menos em 2002, porque foi o Ronaldo, fez 8 gols. Bichado, porque ele nunca mais ia jogar. Agora estão falando que ele tá gordo, que ele tá com pereba no pé. O cara vai arrebentar, cara. Ele vai ser melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Não, o cara é bom, o cara tem todo o mérito. E essa, falar em cara é bom, o cara tem todo o mérito. E essa palhaçada que ninguém mais quer concorrer a campeão do mundo. Todos os países, todo mundo fala, não, se nós chegarmos nas quartas de final já é grandes coisas. Que palhaçada é essa? Ninguém mais quer ganhar a Copa do Mundo? Brasil virou a concura, o Fábio Jornay do futebol, é isso? Tá. Primeiro só dizer que, pô, ninguém concorre à Copa do Mundo, disputa. Quem concorre é bis. Seleção disputa, né? Concorre. Concorre, cara. Não, mas é esse papinho que treinador tem agora, tem hoje em dia, de que, pô, não quer ser o favorito, acha que, pô, todo mundo é bom. É tudo uma desculpa, no caso, que perca pra falar. Eu não falei que ia ser difícil? Mas... O papo que eu tô ouvindo é que o Brasil ganhou uma Copa sendo favorito, que foi de 62. O Brasil era favorito e ganhou. E das outras vezes, nenhuma Copa o Brasil era favorito. Então, ué, mas e em 2002? Aí falaram que em 2002 o favorito era a Argentina. A Argentina e a França. Qual era o técnico do Brasil em 62? Ah, vá. Vai. Eu sei, era Aimoré Moreira. Foi impressionante, cara. Esse futebol. E o mascote? Tucano, sabe qual era o mascote? De quando? 62? Não tinha mascote. O mascote começou em 66. Muito bom. Eu não me ligo muito mascote, não. Eu lembro só o de 82, que era o Naranjito. É, Laranjito, é. Eu lembro que lá era Naranjito, aqui era Laranjito, né? Na verdade se fala Naranjito. Qual foi de 90? De 90 foi aquele... foi um bonequinho da Itália. Era um cavalete. Das coisas da Itália, a cabeça era um cavalete. Era a bola. Cavalete? A Copa de 90 foi a minha primeira grande decepção, porque foi a primeira Copa que eu acompanhei com fervor. E nós perdemos logo pra Argentina, né, cara? Uma coisa horrível. A Copa de 90 foi a pior Copa de todas. Copa de 90. A gente podia então falar um pouquinho de cada Copa que a gente viu, algumas curiosidades. Vamos na Copa. 78? Não, eu começo em 78? Eu tenho algumas memórias da Copa de 78. Não, de 78 eu não lembro muito bem. Eu tenho algumas memórias, poucas de futebol, né? De futebol. Eu lembro, eu lembro muito na Copa de 78 que meu barato era ficar picotando papel pra jogar pela janela. Mas foi a Copa que o Brasil foi roubado, caramba. A Argentina comprou. O que aconteceu foi que a Argentina precisava ganhar de um certo número de gols, 3 ou 4, agora não tenho certeza. E eles compraram o goleiro do Peru, que era um argentino naturalizado peruano. E o cara abriu as pernas e sofreu 6 ou 7 gols e a Argentina foi pra final. Mas esse negócio de mamata de... sempre tem, né, cara? Não, David, mas essa foi muito descarada, sabe por quê? O que aconteceu foi o seguinte, alguém bateu o escanteio, o juiz, não que a pessoa bateu o escanteio, ele virou de costas e apitou o final do gol. Só que quando a bola veio pra área, o Zico emendou de cabeça e foi gol. E o juiz não viu o gol, ele já tinha apitado e acabou com o jogo. Eu lembro de eu pequenininho assim, gritando pro meu pai, pai, por que anularam o gol do Zico? Como é que tu falou? Pai, por que anularam o gol do Zico? Agora eu tenho um negócio muito engraçado pra contar da Copa de 78 também. O meu irmão tinha um ano e pouco. 2 anos. Não sei. Aí a gente tava vendo um jogo na casa do meu tio, a galera, não sei o que. O jogo tava difícil. Sai um gol do Brasil. Cara, o meu pai pegou o braço do meu irmão e subiu com o braço dele, tipo assim, gol! Quebrou o braço do meu irmão, cara. Meu Deus, cara! Fraturou o braço da criança de 1 ano de idade, cara. E meu pai tomou um esporro da minha mãe, cara, que eu até hoje não esqueço. Muito bem, aí passamos para a próxima Copa, que normalmente são 4 anos depois. 82 eu lembro porque foi a Copa na minha terra, Espanha, né? Sim. Eu lembro que meus primos foram morar na Espanha, fiquei muito triste nessa Copa. Eu achei que eles tinham ido pra Espanha ver a Copa e eles nunca mais voltaram. Você foi com um trauma terrível de futebol e nunca mais assistiu porra nenhuma. Essa eu não lembro, essa que tipo, essa careca, foi uma das Copas, acho que é a mais traumática Falcão. De todas. O time do Brasil era muito bom nessa época. Era Zico, Júlio, Falcão, Caminho Cerezo, Leandro, Sócrates. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. Era cardiologista. A melhor parada da Copa de 82 foi o Júnior cantando Voa, Canarinho, Voa. Voa, Canarinho, Voa. Muito bom. Mas alguém tem alguma lembrança ou isso foi uma Copa morta, que ninguém lembra de nada? Essa foi uma das Copas, pô, fundamentais. Ganhou... O Brasil tinha um time. O Brasil ganhou da Argentina 3-0. Foi aquele famoso jogo contra a Itália, dos 3 gols do Paulo Rossi, que eliminou o Brasil e foi um drama nacional. Todo mundo chorando pelas ruas, e nem eu querendo se matar. O Paulo Rossi nunca jogou nada na vida. O goleiro, ele tem que ser excêntrico? Não, o goleiro tem que ser discreto. O pô, mas Oliver Kahn não é discreto nunca. Exatamente por isso que ele falha feio em vários lances. Tremendo frangueiro e não vai ser titular da Alemanha esse ano. Foi o melhor jogador na última Copa? É, toda vez que ele pegava uma bola na final, eu gritava Kahn! Adorei fazer isso. Nunca mais. Ele tá nessa Copa? Ele tá no banco. Ele tá? Banco? No reserva. Sério? Cara, que punição horrível, hein? Isso é pra sacanear, cara. Tu vai, mas tu vai ficar no banco, filho da mãe. Punição horrível não. Ele perdeu, ele só foi pro banco. Punição terrível foi o colombiano que perdeu a Copa e foi morto. Mataram ele. Quem foi isso? É verdade. Fez um gol contra. Hein? Foi 98 ou 94? 94. 94. Um zagueiro da Colômbia. Isso. Ele meteu um gol contra, a Colômbia foi eliminada. Por causa disso, ele chegou na Colômbia e mataram ele. E não era, era a Colômbia que tinha um goleiro recente com o Valderrama? Não, Valderrama. Opa, olha, falou que realmente opa, conhece tudo de futebol. Era colombiano, cara? O goleiro excêntrico da Colômbia era o Higuita. Era o Higuita. Valderrama era aquele cabeleira, jovem né? Loiro cabeludo. O Higuita que anos depois o Higuita foi preso por envolvimento num sequestro lá na ele era afilhado do Pablo Escobar. Era mesmo, ele tinha alguma ligação, sim. Foi o Higuita que fez aquela defesa que ele pulou e pra trás com dois pés pro ar. Foi esse filho da p***. O filho da p***, né, cara? Cara, imagina o pessoal ao ver do jogo, povo cuspindo o coração pela boca, cara. Mas, peraí, pra quem não conhece, foi mais ou menos assim, a bola veio por cobertura e ele no gol, e ela vindo lá de cima, e ele em vez de chutar, de dar um soco na bola ou segurar, ele decide pular. E no ar, ele atira as duas pernas pra trás e dá um chute, um coice. Ele é um peixinho, né? Tipo um peixinho. Isso. E dá um coice pra frente. A bola vai pra frente. O cara defendeu o gol assim, cara. Esse aí passou perto da morte, né, cara? Porque se deixa entrar fazendo uma palhaçada. Pô, se você deixa entrar, ele não sai do estádio, cara. Ele não sai. Exatamente. Então, voltando à Copa do Mundo, né? 86. Copa de 90. Não, na Copa do Mundo, ele saiu jogando e perdeu a bola. E foi gol do... É, foi contra Camarões. É, porque ele era goleiro, ele tinha essa loucura, ele gostava de jogar, né? Isso, até que botava a bola no chão e saia correndo. Ele encontrou o Roger Milá, que eu lembro. Roger olha aí, jovem nerd, mostrou um serviço. Olha só. Tá, quem é que tá contigo aí? Fazendo essas dicas. Não, olha só, eu sempre gosto de torcer pelos times africanos. Eu acho que eles são batalhadores. Regra número 2 desse Nerdcast. A 1 é não falar do Bebeto. E a 2 é não falar mal do Zico. O Zico, ele é uma das poucas pessoas no, na história que tem uma estátua dele erguida em vida. Ele vê a estátua dele. Ele passa lá no Japão, tá lá a estátua dele. Normalmente isso é uma homenagem... Deixa eu falar um negócio. O Alcindo também tem. Quem é o Alcindo? O Alcindo é um jogador que era cabeludo no Flamengo, ficou careca, foi pro Japão, virou ídolo, tem estátua lá e tem uma peruca com o nome dele. Você tá de sacanagem. Um corte de cabelo. Tinha uma marca de peruca. Tinha uma marca de peruca. O Zico todo mundo viu jogar, o cara joga muito, aquele papo. E o Pelé? Todo mundo fala que o Pelé é o melhor jogador do mundo. Quem aqui viu esse p*** jogar? Cara. É, tem um videotape ou outro dele rolando por aí. Não, mas cara, isso pode ser a maior história do mundo, né, cara? Inventaram que esse cara é o melhor jogador do mundo. Os nossos pais se reuniram e vamos sacanear esses caras. Deve ser uma coisa assim, cara. Jogou pra caralho, eles vão ter como saber mesmo, vão ter que acreditar nessa merda. Mas um negão aqui, pô, aquele cara era bom, hein? Pô, você não viu o futebol? Você não entende essa coisa. Olha só, mas o meu pai viu o Pelé jogar e sempre o meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Cristo. O meu pai. Vai me salvar. As culminâncias do reino do meu pai. O Cristo é realmente Deus, cara. Por quê? Vocês já viram o Henrique Cristo jogando boliche? Meu irmão, é fenomenal. Caraca, esse foi o maior desvio que a gente já teve no Netflix. Copa do Mundo, cara, a gente foi pra Henrique Cristo. Hoje, parabéns, cara. Pois é, tem que puxar de volta agora também. Pô. Copa do Mundo! Então, meu pai viu o Pelé jogar e eu achava assim, pô, qualquer um que viu o Pelé jogar, acho que o Pelé é o maior, mas o meu pai está muito convencido que o Ronaldinho Gaúcho é superior até o Pelé, a pessoa da geração que viu o Pelé jogar, porque eu acho ele espetacular, eu vejo ele fazendo coisas em jogo que só se faz em propaganda da Nike, né, cara? Aquela propaganda de... Isso você tá falando de quem? Do Ronaldinho ou do Pelé? Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá. É verdade que o Pelé perdeu a virgindade com o Traveco? É verdade. Não, o Traveco não. Uma bicha mesmo, em Bauru. Ainda falou, não, o time todo... como se fosse justificativa. Era, que ótimo. Ainda bem que a brincadeira do dia não era do rabo, né, cara? Então, o cara chutava com as duas pernas e não caía. Ao mesmo tempo, né? Já essa musiquinha só apareceu com urgência, cara. Hein? Ele era um dos bonequinhos do Totó, não? Pode crer. Tomou cebolinha aqui. Pode crer, cara. Então, o cara cabeceava, chutava com a esquerda, chutava com a direita, fez 1.200 gols. Na época, ele tinha um porte físico, assim, tinha um preparo físico que ninguém tinha na época. Não, eu também tenho um preparo físico que ninguém tem, mas e aí? Tá bom, não. Eu também, eu penso em correr 10 metros e já tô cansado. O cara tinha uma certa habilidade também, mas só que não dá pra comparar esquema tático da época com esquema tático de hoje. Hoje um cara pra se sobressair, eu acho que tem que ser muito bom. Antigamente muito qualquer Zé Ruela jogava. Pô, tu vê a Copa de 70, é diferente. Tipo é por isso que eu digo. Tu vê a Copa de 70, me fala o que o Ronaldinho Gaúcho não faria naquele esquema tático lá, que era um buraco gigantesco no meio do campo. Bom, terminando então de falar... vamos voltar para as histórias. 90. Deixa eu falar um negócio ainda de 86 que eu lembrei aqui agora. Vocês lembram umas vinhetas que tinham depois do jogo, que era o Araken, o showman? Jesus, Maria José. Araken, o showman. Depois de cada vitória do Brasil, entrava o Araken fazendo uma gracinha assim com o país que o Brasil ganhou. Todo mundo tinha camisa do Araken? Não, todo mundo não. Eu não tinha camisa do Araken, cara. Eu tinha máscara de papel do Mário Fofoca, lembra disso? Aí o Brasil perdeu pra França. O Brasil perdeu pra França e o nego não meteu a vinheta do Araken, né? Uhum. Só foram mostrar um tempo depois e tal, não sei o que. É a única que eu lembro, por sinal. Copa de 90. A Copa de 90 foi um saco. A gente pode até. Por ela. Não, a gente perdeu pra Argentina, não vale a pena nem lembrar. Beleza. Copa não. De 94. A Copa de 94, o Brasil chegou completamente desacreditado, né? Ninguém acreditava que aquele time fosse ganhar. Pô, a gente empatou com o timeco do Canadá, eu acho, uma semana antes da Copa, no amistoso, tava todo mundo desacreditado. A Copa de 94, a gente tem que esclarecer que é a Copa que o Romário ganhou sozinho. Eu lembro que eu fui até no estádio assistir o jogo que o Romário colocou o Brasil na Copa. Também tava lá. Brasil e Uruguai. Pois é, o trunfo foi esse. Uma das maiores apresentações de um jogador de futebol. Exato. É verdade. O Romário vai lá e faz dois gols e ganha o jogo e o Brasil tá na Copa. Foi todo do Romário. No sinal, se eu fosse jornalista, eu estivesse lá na Copa agora na Alemanha, eu virar pro Parreira numa das coletivas. Parreira, por que não o Romário? O cara respondeu a mesma pergunta há mais de 10 anos. É verdade. Tudo muito bom, o Brasil pode ter ganho a Copa, mas os jogos foram um pé no saco, né? Sim. Se você tiver um filho em casa e quiser botar seu filho de castigo, bota ele pra assistir ao final da Copa de 94. Meu Deus, aquele jogo foi horrível. Não, foi chato mesmo, mas foi. Foi a primeira final de Copa aí pra pênalti. Acho que essa foi a primeira final de Copa aí pra pênalti. Eu lembro antes da Copa, o pessoal falando mal pra caramba do Dunga, mal pra caramba do Taffarel, que tinham sido. Culparam eles pela derrota da Copa de 90. É verdade. Culpado o Dunga e o Taffarel pela Copa de 90, eles foram os símbolos dessa Copa, né? É verdade. Taffarel defendeu vários pênaltis. O Dunga, né? Teve aquela cena dele beijando a taça e falando, né? Porra! O mundo inteiro. Também aquela cena depois que ele acertou o pênalti na decisão também. Não foi nessa Copa que o Branco matou um jornalista? Não, foi em 90. Não foi um jornalista, foi um cara que ficou na barreira. Foi um cara que ficou na barreira. Não, vocês estão confundindo. O jornalista foi em 94, mas ele só deslocou a retina do rapaz. E o fotógrafo, que estava atrás do gol, ele implantou a lente da câmera na cara do fotógrafo. Isso, virou um biônico. Ele matou um cara da barreira em 90, cara. É. Matou e a bola foi na cabeça do cara que tava na barreira. E o cara morreu, cara. Passou, sei lá, um mês em coma e morreu. Teve a história também do Branco, que tomou uma água que um massagista da Argentina levou pra dentro de campo. Como é que foi essa história? Conta aí. O jogo tava parado porque alguém da Argentina tava machucado. Aí entrou o médico, o massagista da Argentina, então, assim, que o branco tava ali do lado, falou: ei, meu amigo, dá pra me dar uma aguinha aí? O cara deu água pra ele, ele bebeu. Depois do jogo, ele veio com a história de que devia ter alguma coisa dentro da água que deixou ele dopado. E agora, ano passado, o técnico da Argentina admitiu que eles tinham botado uma parada na água mesmo. Pra dopar o branco. Qualquer um. Pra alguém. Aí é o que eu digo. O sujeito tem mais que de mesmo, cara. Pô, tá de argentino, tu não aceita nem bom dia, cara. É verdade. E o pior é que na época ninguém acreditou no branco, porque ele tinha aquela fama de esponja, né? Acharam que ele ia tomar uma cachaça. Pô, branco não, apelido não era, né, cara? Não era à toa, né? Mas aí ele não ia ficar sonolento. Ele ia ficar que nem o Maradona em 94, comemorando, olhando pra câmera. Lembra? Caraca. Trincadaço! Parecia o Bozo, cara, cantando lá, lá, lá, lá, lá, lá. Aquilo foi a visão do inferno, cara. Aquilo tá bom, aquela cara dele. Aquilo, cara. A cena da Copa de 94, a melhor cena da Copa de 94, dessa do Maradona, é ele saindo de mão dadas com a enfermeira do campo. Foi nesse jogo. Anti-doping. E ele tava, né? Ele tava. Pô, cara. Seja bem nerd. Tava loucaço. Aí o Brasil ganhou, foi aquela coisa, carro dos bombeiros pra tudo que é lado. Então, a maioria ficou pelo Rio, que foi onde a taça ficou. A taça antiga, aquela Júlio Remé, exatamente, foi roubada, aquela historinha toda, né? Os caras do Cacete do Planeta, né? Roubaram. Tem gente especulando que nessa Copa o Brasil vai ganhar e a taça é nossa. Mas não tem mais isso, né? A taça não fica com ninguém. Não, não tem. Acabou. Agora ninguém mais fica com a taça em definitivo. Agora então não vai mudar a taça, né? Vai ser essa pra sempre. Não. Vai ser essa mesmo. Antes de ser roubada, ela tinha sumido duas vezes antes. Uma, alguém tinha perdido. Isso. Ela foi roubada, mas recuperada. É, e foi depois achada. Um cachorro achou, exatamente. E a segunda vez, neguinho enterrou a taça pros nazistas não roubarem. Como é que é? A Guerra Mundial. É, neguinho enterrou, neguinho tem um sumiço na taça durante a Segunda Guerra Mundial, que era pra não correr o risco dos nazistas roubarem a taça. Uma história que fala que Júlio Rimet escondia a taça embaixo da cama pra não ser roubada pelos nazistas. É, porque os nazistas procuravam tudo. O Santo Graal, taça... Da... Já que... a parte daquela coisa toda, né, cara? E aí pegaram, roubaram a taça e derreteram e fizeram bijuteria. existe a história de que quem roubou a taça, quem pode ter sido quem ter roubado a taça, era um argentino. Não, cara, não existe a história. Deve ter, tem nomes, história. Cara. Não foi comprovado. Sim, não foi comprovado. O que dizem é que o roubo foi elaborado por um tal de Sérgio Peralta num bar em Santo Cristo. Ele fala. Eu tô imaginando o cara tomando as cabelas assim, né? E aquela taça aí? Porra, dá aquela taça. Dando um tapa assim no balcão do bar. Vamos roubar essa. Olha só, e o mais engraçado... Foi o Ronald Biggs. Não foi o Ronald Biggs. Foi o Luiz Bigode e o Chico Barbudo, cara. Olha só. Eles chegaram lá na sede da CBF, e aí a taça tava atrás de um vidro à prova de balas. Só que o vidro tava apoiado por uma porra de uma moldura de madeira, que os caras pegaram que era de cabra e arrancaram fora. Porra. Tá no Brasil mesmo, velho. Luiz Bigode e Chico Barbudo. E aí os dois passaram a taça pro Juan Carlos Hernandes. É um Ourives e ele derreteu a taça. Caraca, cara. Agora em 88, cara. Tava morando com o Ronald Biggs. Se bobear, essa taça nova é feita com lata de Coca-Cola, né, cara? Essa taça nova eu acho feia pra caralho, porque ela não é uma taça pra começar. Ela é bonitinha. Ela é um correte, é um tacape, né? É a massa, né, cara? Arma de clérigo? Eu acho que devia ser aquelas taças só que a gente ganha no colégio, honra ao mérito, aquelas gigantes, sabe? A taça de quem ganha o campeonato de hockey no gelo aqui nos Estados Unidos chama Stanley Cup. É uma taça gigantesca, assim, e ela tem o formato de taça mesmo, e o nego bebe champanhe nela depois que ganha. Cara, rocker no gelo, né, cara? Os caras bebem champanhe e sacrificam os adversários na taça, né, cara? Não, e é bacana que... E depois que eles guardam a ditadura lá dentro, né, cara? Quando eles vão dormir. Não, e depois de ganhar a taça, depois do campeonato, cada jogador do time tem o direito de passar um final de semana com a taça em casa. Tu imagina isso aqui no Brasil? Romário na night com a taça? Então vamos lá, próxima Copa rapidamente. 98? É, 98, quando o Ronaldinho teve o ataque. Ah, é o piripaque. O piripaque dele lá. Antes disso, o Romário foi cortado. Foi um momento de rompimento pra mim com a seleção brasileira. A partir desse ano, eu não torci mais com o Brasil. Sério? Caraca. Sério, eu torço pra Espanha. Eu tô valendo, ó, 10 pau casado no chão. Que a Espanha ganha a Copa. Então beleza. Então Romário, o Romário tem esse grau todo de importância na sua vida? Ah, cara, porque o cara tinha ganho a Copa anterior, eu achei uma ingratidão inacreditável. Levasse o cara pra ficar sentado dando pitaco, pelo menos. Todas as Copas anteriores levaram algum jogador que não tava meia boca. É, e o Romário depois jogou aqui no Rio, cara. No 15 dias não, mas ele... Copa. Ele teve que sair antes do primeiro tempo que ele sentiu a contusão, eu lembro disso. Ele sim, mas nem que ele fosse pra ficar até no banco, pô. Era pra até era bom pra moral do time. Grupo. É, exato. Ah, mas aí... E comissão técnica, cara? Como assim porque... comissão técnica? Tu queria que desse um cargo pro Romário tipo auxiliar de massagista? Não, cara podia ser psicólogo. Psicólogo gravou. Ele podia ser o vigia da concentração, cara. Ele é o garoto da água. Ser... O agenciador de p**** do oficial do time. O que você acha da história do Ronaldinho, do Ronaldo nessa Copa? Do piripaque dele, ele viu a... Ele já pegando muito Suzana Werner. Você acha que foi isso? Que o Ronaldinho deu o piripaque porque pegou a Suzana Werner com o Pedro Bial na cama dele? Certeza. Mas será que é isso? Então o Ronaldinho tomou uma galhada na Copa de 2098? E aí agora se vingou e mete galho em todo mundo? É isso? Ficou descontrolado? Virou aqui nosso amigo? Tomou um toco violento e decidiu em diante? Deixa eu participar o nome pra eu comprometer o cara. Mas o cara virou um fascínora. Pega 1 milhão de mulheres, namora com 5 ao mesmo tempo. É isso? O Ronaldinho agora tá se vingando do mundo? Tá Suzana Werner, na verdade? O Ronaldinho realizou, né, cara? Que ele pode pegar quem ele quiser. Então, pra que ele vai ficar com uma... Eu queria ver se o Ronaldinho fosse entregador de pizza, cara. A Suzana Werner tá nessa Copa de novo. Como assim? Fazendo o quê? Júlio César. Ela é a mulher do Júlio César. Pedro Bial vai estar lá também? Não. Você já tá lá. Já tá lá, né, cara? Tomara que o Dida não se machuque. Já pensou o Júlio César encostado na trave, assim, travadão, assim, tremendo, todo minha ai, ai. Mais alguma coisa interessante da Copa de 98, da França? O Brasil perdeu aquela coisa toda, né? Agora eu tenho que dizer que a minha tia vingou toda a nação brasileira. Como porque assim? Depois do jogo, que o Brasil perdeu 3-0, ela mora aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, ela tava assistindo o jogo num lugar público, tinha um francês, ficou zoando com ela... Ela tá com uma caneca na cabeça do francês, brother. Olha, veio a polícia, deu caceta. Ela teve que sair correndo, fugida da polícia. Tua tia deu fuga na polícia. Uma caneca. Olha isso, cara. É porque... Em 98, o mascote era o Pica-Pau, não era? Em 98 era um galo, era o Fupis. Era tipo o Pica-Pau, né? Verdade. E aí, 2002, Copa da Coreia do Sul e Japão, a única Copa que eu assisti de madrugada. É, porque eu sou um notívago e os jogos eram de madrugada, eu não tinha nada pra fazer, ficava mexendo no computador, atualizando a mesma pixel. Nossa! E, né, o tempo passa, Jovem Nerd. E todos os jogos, cara. A primeira Copa a ser jogada em dois países ao mesmo tempo. É, e o Jovem Nerd estava nascendo, cara, na Copa. Durante a Copa existia os primórdios, um feto. Já. É, o Jovem Nerd hoje com 5 anos de idade. Fazendo os quebrados. É... Aí teve e aquele aí jogo foi... da Espanha que ela foi facada pela Coreia. Não, foi meio roubado. Não foi facada, é porque o goleiro era o Zubizarreta. Cara, pra começar, a Coreia tinha lutador de telequete em campo. Então por isso, esse ano o Brasil tem um lutador de boxe. O Adriano, ninguém me tira na cabeça que ele... A gente tá chegando à conclusão que Copa do Mundo é uma merda, né? Por quê? Porque a gente sempre fala, e aí? É uma Copa esquisita, foi chata. Não, foi bom aquele gol do Ronaldinho. Foi bom, esquisita. Foi ruim de comemorar. Você terminava o jogo, você queria embebedar, eu olhava o relógio, era 8 da manhã, cara. Exato. Tinha o que fazer. Então foi bom, esquisita. Vamos recapitular aqui, em 94, quando o Brasil foi tetra. Aonde vocês foram comemorar? O Alexandre Ottoni. Minha mãe estava viajando, levando um grupo para a Disney, e eu estava na casa de amigos, e aí ficamos jogando Mega Drive. Olha só. Qual era o jogo, você lembra? Não lembro. Sei lá, é outra entrevista. Carlos Caquinho voltou. Copa de 94, Clipper, Natal foi de Paiva no Leblon. João Paulo estava onde? Também tava no Leblon, eu tava no Caneco Tetento. Tucano? Não, eu fui pra aqui pra, em Santos, na Praça Independência, mas o importante não é isso. O importante é que meu irmão passou todos os jogos andando de skate, porque as ruas ficavam vazias. Ele ia, ao invés de ver os jogos da Copa, ele andava de skate, inclusive na final. Esse é um torcedor fanático. João Paulo, pasme, o Caneco 70 vai ser demolido. Meu Deus! Que isso? Sério, já está marcado. Assim que eu escuto isso, cara. Não. Mas o filme do X-Men já saiu, eu acho. As lendas estão vindo. Essa venda é séria, já está marcado, vai ser demolido, já foi vendido e vão construir um prédio de luxo. Vão demolir vai quando? Agora dia 13? Não, agora, por agora. Vai ter Nerdcast agora, sobre a demolição? Pô, a gente vai estar lá, vamos acompanhar. Ah, você quer lá assistir, sabe? Pô, tem que ir lá tomar a última lá. É, não, mas já fechou, já não vai abrir mais. Já fechou o Caneco 70? Já não tem mais, já não tá mais funcionando. Não tá mais funcionando. E agora onde é que tu vai encher a cara, Jovem Nerd? Nas sendas, comprando Todd. vamos lá, Copa seguinte? A gente tá na última Copa, né? Coreia e Japão. Ah, é, a última, sim, então. É a última, é verdade. A Copa de 2002 tem uma coisa a se falar, que é uma figura que me irritava tremendamente. Qualquer, juntou três pessoas que tava queimando lá, que era um gaúcho bigotudo, que ficava com uma réplica da taça na mão, onde mostrava, assim, três brasileiros, tava aquele filho do no meio. No outro dia, eu tava lendo aqui o Orlando Sentinel, o jornal local, e eles fizeram uma micro matéria sobre a Copa, e não é que tava esse gaúcho numa das fotos? Fica esse filho da puta, filho da puta, tava lendo aqui, cara. Muito bom, cara, muito bom. A Copa de 2002 também teve o gol mais rápido de todas as Copas. 11 segundos. O gol de quem? Hein? No jogo Turquia e Coreia do Sul. Foi o Kim. Foi o Kim. Eu tava lendo a escalação, a convocação da Coreia. Tem 11 Kims, 6 Lees e 3 Parks, mano. Você tem que explicar os caras, não lembra? Narrador... Bom, e aí, na Copa de 2012, onde vocês estavam? Foi de manhã? Eu tava dormindo. Tá dormindo? Tava em casa, acabou, eu fui pro trabalho, pô. Acabou o jogo, era outro. Era domingo. Era domingo. A final foi domingo. Era domingo? Aí, sei lá, eu fui pra praia, não sei, não lembro. Tava assistindo com o Jovem Nerd até a Copa. Isso. Todos juntos, tomamos café da manhã, vimos a Copa e acabou. Naquela corrente pra frente. Brasil campeão. Foi um dia muito marcante que o Brasil foi campeão. E era o dia que ia estrear o episódio 2, né, cara? Então foi um dia super mega exciting, né, cara? A gente ficou o dia inteiro acordado, pulando, esperando por episódio 2. Estamos tão entorpecidos que até gostamos, né? Depois. Em compensação, assistir com o Jovem Nerd também não foi uma coisa muito boa em 98, porque assisti na casa dele e o Brasil perdeu. Ah. E daí? Vocês têm esse negócio, não pode assistir jogo na minha casa lá porque o Brasil perdeu a final? É mesmo, né? Superstições todas, vagabundo com os mesmos boné desde a Copa de 70. Né? Se não comer um pastel meia hora antes do jogo, o Brasil perde. É verdade. Eu já fiz a minha superstição, já pendurei meu bandeirão da Espanha na varanda. Ah. Tô preparado, amigo, não tem mais um Ultraguenho. Lembrei de uma palavra. David, você sabe qual é a escalação do time da Espanha? Raul, Juan, Gardo, Zubizarreta e Butragueiro. Por falar aquele Michel da Patolada. Lembra? Patolou o Valderrama. Aquela é uma das fotos mais sensacionais que alguém já tirou, né, cara? O Michel com a mão no c*** do Valderrama, o Valderrama com a mão na cintura, olhando assim, que p*** é essa? Muito bom. O cara, depois disso, a mulher separou, o cara foi pro inferno, cara. Não, o cara, pô, foi demitido do Real Madrid, aconteceu de tudo. O cara, pra patolar o Valderrama, já tá no inferno há muito tempo, né, cara? Mas é isso, né? Agora é a Copa de 2006, não adianta falar dela porque ela não começou, porque esse Nerdcast está indo ao ar hoje, dia 9, início da Copa. Vão ter outros Nerdcasts sobre Copa do Mundo, porque nós somos atuais. Vamos fazer nosso bolão pra final, então? Vamos começar perguntando para o Caquinho. Brasil e Croácia. Acho que vai dar um 2-0. Brasil e Austrália. Aí acho que consegue botar 3-1. Brasil e Japão. 1-1. Tucano. Brasil e Croácia. 2-0. Austrália. 4. Japão. 1-0. João Paulo. Croácia. 2-1, Brasil. É Austrália. 1-0, Brasil. E Japão. Eu não vou conseguir torcer contra o Zico, cara. Acho que o Brasil chegar que dá empate. Lá. É por isso acho que dá empate. Acho que vai ter classificado lá e eu vou de empate também 1-1. Jovem Nerd, Croácia. Vai ser fichinha, vai ser 1-0. Vai começar assim, frio. Austrália. Austrália já vai ser 3, 3-0. E Áustria. Japão. Esse sabe tudo de futebol. Não, vocês não pegaram, isso é uma piada interna. Ai, ai. Então, Brasil e Áustria vai ser 2-0 Brasil. O Brasil não vai tomar nenhum gol, hein? Eu digo Croácia 2, Brasil 1, Austrália 1, Brasil 2 e Brasil 7-0 no Japão. Onde é tudo de futebol. Mas, João Paulo, tu tinha uma história pra contar do teu bolão aí, não tinha? Tem história. Eu tô participando de um bolão que custou a bagatela de 10 dólares pra entrar. O neguinho tá meio bravo comigo, mas eu marquei nesse bolão. Bom, esse bolão é o seguinte, você marca todos os resultados da Copa e você vai avançando e tal, não sei o quê. Até chegar nos 4 semifinalistas que você tem que marcar a posição deles. Eu marquei Brasil em quarto, França em terceiro, nossa, Portugal em segundo e Argentina em primeiro. Ai, eu aí eu tenho que esclarecer o seguinte. Eu tenho que esclarecer o seguinte. Pra começar, eu não vou torcer pra Argentina nunca. A única chance de eu torcer pra Argentina é eles jogarem contra o Vasco. Tirando isso. Eu vou ficar muito puto da cara. Então que pelo menos eu ganho um dinheiro com essa merda. É verdade. Bem, então agora nós vamos fazer a nossa apostinha. Só antes dessa apostinha, o que vocês acham das seleções africanas? Vão fazer alguma coisa nessa Copa? Cara, a eu sempre vou classificar a Argentina. Qual é o seu time da África esse ano, Jovem Nerd? É Togo? Costa do Marfim, lógico. Não, Costa do Marfim, até morrer. A bandeira do Togo é se o Brasil fosse um país comunista, né? Seria a bandeira do Togo. Mais ou menos. Então vamos lá, João Paulo, quem vai jogar a final? Pô, eu botei Argentina contra Portugal. Tucano? Eu acho que vai ser Brasil e Alemanha. Caquinho? Também, acredito que vai repetir da Copa passada, Brasil e Alemanha. Jovem Nerd? Anote aí, o palpite do Jovem Nerd é quente, que é Brasil e Itália de novo. Olha só, Jovem Nerd sempre polêmico. Pensei que você ia mandar um Irã contra a Tunísia. Ó, e Costa do Marfim vai longe, hein? Até as oitavas, pelo menos. E eu, afinal, é claro que vai ser Espanha e Togo, né?